Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, escutamos palavras de Jesus dirigidas a uma multidão. Não ao grupo pequeno dos apóstolos, aos dois discípulos, mas a muita gente. E Nosso Senhor vinca a importância das disposições adequadas para aqueles que o queiram seguir. Isto entende-se perfeitamente até nas coisas humanas. Sei lá, se uma pessoa quisesse entrar em medicina com a disposição de estudar apenas 15 minutos por dia, certamente era preferível não entrar, porque não tinha condições para isso. Nosso Senhor é sincero e explica quais as disposições para que uma pessoa possa realmente segui-lo. E faz uma comparação, ou duas comparações. Ficamos com a da torre. Uma pessoa que constrói uma grande torre, mas sem calcular bem as verbas disponíveis, pode ter que deixar a torre a meio, então será alvo de troça de todos os que passam por ali. Ora, lá está aquele com ideias megalómanas que começou a construir e não pôde terminar. E no Evangelho de hoje encontramos três concretizações dessas disposições. Nosso Senhor fala da necessidade de estar disposto a abandonar os bens para o podermos seguir, não antepor os bens ao amor de Cristo. Fala também da necessidade de carregar a cruz para seguir Nosso Senhor, para o seguirmos. E por fim, ou até logo a primeira coisa que diz, é necessário que mesmo os amores mais nobres desta terra, o pai, mãe, esposo, filhos, etc., estejam subordinados ao amor de Deus, não podem estar por cima do amor de Deus. Até a própria vida, né? O amor a nós próprios tem que estar subordinado ao amor de Deus. Vamos começar só por cada um destes pontos, insistindo nesta ideia da incondicionalidade de seguir Nosso Senhor. Essa disposição, as disposições se resumem na incondicionalidade. Eu tenho que seguir Nosso Senhor sem condições. Porquê? Porque Ele é Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é quem mais nos ama, aquele que mais deu por nós, aquele que nos oferece a melhor vida de todas, que é a vida eterna. Deus merece tudo. E Jesus quer que os seus seguidores tenham consciência, né, desse dom que é oferecido. Por isso diz, vamos começar pela última das afirmações do Evangelho, que é preciso estar disposto a renunciar aos bens, a qualquer bem, se for necessário, para poder seguir Nosso Senhor. Não é que não os devamos usar ou utilizar, mas não podemos idolatrar e não podemos colocar nenhum bem ao nível de Deus, ou por cima de Deus. Há coisas que são muito importantes, mas eu queria pensava agora num pequeno exemplo que nos pode ajudar a exercitar-nos em não antepor nada a Deus. Pensava no tempo, mas quando temos às vezes um momento previsto para rezar, pode-nos vir à cabeça que entretanto entramos, chegou ao nosso conhecimento um vídeo no YouTube ou em alguma das redes sociais interessantíssimo, e que se calhar mais vale ver isso e depois logo se vê se tem o tempo para rezar. Pois este tipo de dilemas que todos experimentamos cada dia, mesmo que sejam coisas pequenas, oferecem-nos a possibilidade de exercitar-nos em colocar os outros bens, que são bens, e já entraremos em contato com eles depois, por baixo do amor a Nosso Senhor. Eu falei do exemplo da oração, mas podíamos falar, será, da atenção de uma pessoa necessitada que requer a nossa atenção e que temos que colocar por cima de outros interesses pessoais, legítimos certamente, mas que não são aquilo que Deus nos pede naquele momento. Quando Nosso Senhor fala de carregar a cruz, era outra maneira de explicar as disposições que temos que ter, está a dizer coisas muito básicas. Uma delas é que seguir a ele dá mais trabalho que não o seguir. Portanto, a pessoa que quer seguir o Nosso Senhor tem que ir com a disposição de dizer: muito bem, eu vou trabalhar mais, eu vou carregar um peso maior, vou ter uma vida um bocadinho mais complicada do que se não seguisse Jesus, porque vale a pena, porque Jesus é tudo. Outro dia reli umas palavras da irmã Lúcia numa carta que escrevia, penso que era ao Bispo de Coimbra, depois, pouco tempo depois de ter chegado ao Carmelo de Coimbra. Era Doroteia, passou ao Carmelo de Coimbra e descreve assim a sua situação. Fala das incomodidades, de dormir numa tábua, sentar-se no chão, etc. Mas depois acrescenta: estamos todas tão contentes e felizes que até nos momentos de maior austeridade e penitência, o único que se vê em todos os lábios é um alegre sorriso. Isto ajuda a colocar estas palavras de Nosso Senhor, preciso carregar a cruz, no seu contexto, correto. Não se trata de um amor à cruz pela cruz, ao que custa pelo que custa, uma espécie de exercício estoico, né? Trata-se de amar tanto a Deus que mesmo aquelas coisas que o mandamento nos contrariam não pesam tanto, porque entendemos que nos facilitam até a proximidade de Deus. Mesmo no terreno humano isto acontece. Uma mãe que tem uma criança pequena levanta-se várias vezes à noite, provavelmente para dar de mamar ao seu filho, e não vê provavelmente isso como uma cruz, embora lhe custe. É um momento de dar ao filho aquilo que ele necessita e que só ela pode dar. Pois este enfrentar-nos com o que custa por motivo de amor até faz com que a cruz não pese tanto, porque entendemos que é um caminho para estarmos perto do Nosso Senhor. Mas é preciso estar dispostos, repito, a carregar algum peso adicional por amor ao Nosso Senhor. Merece isso. E por fim, dentro das disposições necessárias para o seguir, Jesus pede que o amor a Ele esteja por cima até dos amores mais nobres. Lembro-me que há um tempo, no curso de noivos, uma das noivas perguntava: mas eu tenho que amar o meu noivo, o meu futuro marido, menos que Deus, ou tenho que amar Deus mais que o meu futuro marido ou o meu noivo? E a resposta é sim, claro. Porque se não amarmos a Deus sobre todas as coisas, não amarás o teu marido ou o teu noivo como ele merece. Só junto de Deus, que é a fonte do amor, aprendemos a amar os outros. E amamos mais. Sempre amamos mais. Na segunda leitura ouvimos o exemplo lindíssimo de São Paulo e o escravo Onésimo. Como a amizade com aquele homem, que na altura era um escravo, era a situação do momento, pois foi visto como um irmão para São Paulo, né? Ele converteu, tornou-o cristão, porque ele quis, e depois escreve a Filémon, que era, digamos, o patrão, a pedir-lhe licença para que o Onésimo, que era um escravo fugitivo, pois ficasse com São Paulo. O amor a Deus sempre nos leva mais longe na atenção ao próximo. Lembro-me agora também de uma história da Madre Teresa de Calcutá, esta muito conhecida, que perante o trabalho que tinham as irmãs da Madre Teresa com pessoas com tantas dores, tantas desgraças, tanto infortúnio, pois um dos visitantes que foi lá ver o trabalho exclamou: ui, eu não farei isto nem por US$ 1 milhão. E a Madre Teresa respondeu: ah, nós também não. Nós fazemo-lo por Jesus. E é que por amor a Jesus, se Jesus está em primeiro lugar, depois podemos amar muito melhor, tal como merecem as outras pessoas, também as mais próximas. Se antepuséssemos o amor, tinha de ser uma coisa subjetiva, não? Eu vou amar mais a minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos, muito mais que a Deus. É um mau princípio. É um mau princípio porque não poderíamos seguir Nosso Senhor. O amor a Deus fica condicionado, né, a alguma outra realidade, mesmo que fosse uma coisa meramente teórica, mas fica condicionado. E privámo-nos de experimentar esse amor a Deus que depois podemos difundir se derrama no nosso coração e o podemos difundir ao próximo. Haverá muitas maneiras de o explicar, mas em qualquer caso, por mais que amemos e devemos amar os que nos são próximos, Deus merece sempre mais. Nossa Senhora e o seu sim incondicional, né? Eis a escrava do Senhor. Aprendamos dela a querer ter essas disposições para seguir o Senhor como ele merece.